las nalgas de mandarín. Hoje a nossa função, o nosso papel nesta existência, neste planeta, é tentar reconciliar o cinema com as pessoas em Portugal. O que é que acontece? Acontece que a entidade que escolhe os filmes, não é, que vão ser feitos, não está muito bem sintonizada com o povo, não é? São feitos filmes, há quem diga que são um bocado masturbatórios demais, enquanto que o povo quer uma coisa mais, sei lá, comercial. Então vocês eram eleitos para fazer parte desta comissão. Pronto, tinham um poder de escolher, tinham um poder de veto, tinham um grande poder. Só que tinham um pequeno senão, é que todo o vosso histórico de navegação, download, todas as vossas categorias de porno, tinham que ser tornadas públicas, consultáveis, não é? As pessoas podiam consultar e podiam, que era um fecheiro enorme, cada um podia ver, inclusivamente até participações vossas em fóruns e chats que tinham feito com as vossas esposas e com outras que não sendo esposas, vocês também tinham trocado umas mensagens. Ou então, vocês tinham outra opção, que era um vosso amigo dos serviços secretos, um migalhaço, conseguia-vos arranjar um historial falso não, de outra pessoa, que poderia ser ou do José Sócrates, ou do Paulo Portas, ou do José Castelo Branco, ou então daquele gajo que faz um programa na TVI de manhã que diz que quem fuma ganza fica panoeiro, sabem? O Quintino... Quintino Aires. Sim, esse gajo. Pronto, então vocês têm essa opção. Ou escolhem a vossa história ou o histórico dessas pessoas, sendo que uma dessas pessoas será um chamado wild card, não é? Pode ser um gajo que não vê nada, pode ser um gajo que enfia cavalos no cu. Um gajo nunca sabe. Ou então podem não aceitar este papel, não é? Atenção, que isto é bem pago. Isto são 10 mil euros por mês, que é roubado dos orçamentos dos filmes. Muito bem. Então, recapitula-me só a primeira opção: é basicamente toda a gente ficar a conhecer o nosso histórico ou só a nossa mulher? Não. Isto, vocês, por via da transparência na administração pública. Divulgamos. Sim, o vosso histórico de internet, desde sempre, não é? Histórico de navegação, downloads, as categorias de porno que mais frequentam, por exemplo. Os chats, sim, os chats. Os chats que não sejam do privados, aqueles chats que antigamente havia, que um gajo ia para um chat público e falar com várias pessoas. Teria que ser exatamente estas características, mas do José Sócrates, do Paulo Portas, do José Castelo Branco ou do Panoeiro que fuma ganza, do gajo que diz que as pessoas ficam panoeiras a fumar ganza. E isso era aleatório, não é? A gente não podia escolher essa wildcard. Não, calhava. vocês escolhe, podem escolher. Escolhe. A wildcard é o que os gajos veem, não é? Nem sabe. Ok. Mas eu presumo que sejam piores que as vossas, assim. Olhando assim de alto. Não sei. Estou muito indeciso. Não sei se é de escolher o meu próprio, tem que ser para desculpa que foi pesquisa para episódios das nalgas. Claro. Ou sei de apostar no Sócrates, que tem arte de ser menino, que não vê pornografia nem nada. Ah, pois não. Achas que vê? Não deve ver. Se calhar umas categorias que um gajo não quer saber. Mas... Não, vou para o Quintino Aires. E é fácil, porque ele tem que falar desses assuntos sempre nas manhãs da TVI, tem aqueles temas muito... Então, estás bem, Pedro? Estás a morrer? Eu vou desligar o microfone quando vocês falam. Está tudo bem? Foi do Quintino? Foi o Quintino, a idade não é fácil. O Quintino fala esta merda toda. Meu. O Quintino é menino para ser mais novo que o Pedro, estás aí a brincar? Sim, é possível. É verdade, Pedro, ou não? Só tem 60 confirmas? Anos, não é? O Quintino só tem 60 anos. 62, portanto. Não, mas um pouco Quintino, porque ele tem desculpas para tudo o que tiver nas pesquisas, que é aqueles temas da manhã da TVI que... Não, mas as pessoas não sabem que é o vaginas Quintino. Vaginas com pelos e coisas do género, portanto ele tem desculpas para tudo. Mas as pessoas não sabem que é do Quintino, as pessoas pensam que é teu. Não. Ah, pois, exatamente. Oh, foda-se, então esqueçam lá, já não quero o Quintino. Epá, vou para o meu. Não sou assim tão tarado como vocês pensam e tenho desculpa, qualquer coisa foi para preparar o episódio das novas. Não há problema. Fazer investigação para cinema. E tu, Miguel? Eu também vou para o meu, se calhar, olha. acho que também não sou assim tão, quer dizer, um bocado, mas acho que tudo justificável. Não, e corres o risco, quer dizer, o Paulo Portas é só vídeos de malta a levar no traseiro. Sim, o Paulo Portas. Só o Cristiano Branco não sabe, se calhar é a mesma coisa, não sabe. Castelo Branco não. Castelo Branco não vale a pena falar, não é? E o Quintino. É uma surpresa, isso é um verdadeiro wild card, não sei. Não, mas fico com o meu. Vou dar. Sim, a cara. É isso. Eu, pelo meu histórico. Eu sim, tenho, não é? Muito bem. Cuidado com o modo privado do Google, que é para não ser apanhado, e agora. Eu também faço sempre isso. Para não ser apanhado em casa, porque depois é que eu passo lá para fora, não é mesmo? Só, claro, não ser apanhado. Só fica escondido da tua mulher, mas fica público para o mundo inteiro. É um bocado estúpido estar a dizer isto agora, não é? Porque acabou de perder a utilidade todo o modo privado, mas pronto. Podes sempre dizer que não. Obrigado. Que não usas o modo privado e ela não. Só para o episódio. Só para... Bom. Está bem, isto a propósito de que tema? Opa, isto porquê? Porque, como vocês sabem, o ano passado faleceu o realizador John Burleson. Não sabia, só soube quando disseste que íamos gravar este episódio. Mas não, pá, o gajo, mas é que ele suicidou-se por causa exatamente disto. Porque houve um hacker que divulgou o histórico dele, o histórico da navegação dele. E aquela merda era só vídeos gay e. Pá, a sério? Sim. Pá, depois o gajo suicidou-se, que ele tinha família, era um gajo que era feliz, não é? Casado, um casamento feliz. Pá, e depois aquela merda foi uma exposição de demasia e o gajo, dizem também que ele tinha problemas com depressões e drogas, e o gajo matou-se. Tinha um artigo sobre isso muito bom também na Time. E eu lembrei-me disso, até podemos fazer um episódio sobre ele, porque ele é daqueles tarefeiros que consegue pegar nos projetos banais que lhe dão e dar-lhe alguma identidade. E eu penso que podemos falar um bocadinho sobre ele. Acho que o John Burleson, eu já tenho visto alguns artigos sobre ele, mas nada assim de muito profundo. Eu sou-te muito honesto, até tu dizeste que nós íamos gravar este episódio, eu nunca tinha visto nenhum filme dele. Depois acabei por ir. Nenhum. Nunca tinha visto nenhum filme dele. Acho que já tinha ouvido falar de um ou dois, mas nunca tinha visto nenhum. E depois acabei por ir ver o primeiro e, curiosamente, também o último. Mas tu já viste todos, Pedro? Pois, já vi todos. Faltavam-me dois, mas vi agora para preparar para o episódio. Sabes que... Ele também não tem muitos, né? Ele tem quantos filmes? Tem sete, assim. São sete. Filmes então, assim. Sim, são longas metralhas. Umas curtas antes, já. Sim, mas isso um gajo nunca liga, não é? Isso o que interessa é a filmografia. Pá, e então eu penso que vamos falar aqui, até se calhar do primeiro, que é um dos meus preferidos, que é o Fields of the Nephilim, que até. Isto é o nome também de uma banda que eu via gótica dos anos 80 e 90. Pá, que é uma... Mas não está relacionado ou está com a banda? Pá, não sei, se calhar que eu falo que tem um Nephilim, tem uma certa maneira, que é um filme Arthouse, a preto e branco, que vai ser um bocado obscuro, mas o gajo se calhar fez a ligação, sim, deve ter feito a ligação. Aqui, não sei se vocês já viram, aquilo é tipo... Isso nunca vi. É uma adaptação da Alegoria da Caverna, em que é um gajo que fica maluco, fica em casa, não é? Mas vê as sombras da porta, vê a mulher, o homem da pisa, vê o carteiro a passar. Vê o demónio em tudo, sim. Sim, e depois o gajo pensa que aquilo é tudo, pá, na cabeça dele, não é? Um gajo está assim mesmo naquele limite da loucura. E entretanto entra uma a meio, mais ou menos, uma amiga dele, entra lá, ela tem a chave de casa, vai para o salvar, quer dizer, vai tentar convencê-lo, não é? Que a vida não é isto, que o gajo está a ficar maluco. E depois aqui o gajo pensa que ela, a partir de uma certa altura, que ela é um Nephilim, um Dark Nephilim, um Nephilim negro, que é uma figura mitológica, que é um ajudante de Satã. E depois, afinal, não é propriamente feliz. Tu viste, não foi, Carlos? Eu vi, primeiro deixa-me dizer que a gaja, deixa-me ver aqui o nome dela, que eu não sei de cor, até que não... Eva Jones era boa como a mim, nesta altura, não faço ideia o que é feito, mas a gaja era muito boa, procurei, Eva Jones. Boa e muito esforçadinho, não é? Muito esforçada. Sim, era não, era assim, para o género de filme, o filme é muito, um aspecto muito low-fi, low-cost, não sei se concordas. Não, foi, sim, aquilo foi feito, aquilo... Cada art house, né, tudo ali um bocado... Pá, o gajo podia ter na altura sido, podia ter sido também apanhado como foi o Clerks, não é? Que foi também mais ou menos para esta altura, no mesmo tipo de cinema preto e branco. Pá, mas pronto, há uns que ficam e outros que ficam de fora. E ele acabou por não ser... Tu viste, Miguel? Este não vi. Este primeiro não vi, não. Mas vou já ao Sr. Joaquim tratar disso. É, mas olha que vai demorar muito tempo, que há pouca malta que tem essa merda. Alixado. É, eu posso ter o arrimo para esta minha cópia. Pode ser. Pá, e depois tens o segundo, que é um filme de 94, que é daqueles filmes de quem quer ver um tarefeiro, não é? Que é o The Bronx Headhunter, que é o primeiro dos três, que é o único que foi realizado por ele. Pá, que é um filme de terror que vocês já viram. Esse já vi. É. Vi em puto logo. Pá, aquilo é um... Epá, e na altura gostei. Viste que em VHS, se calhar, ainda, não foi? Sim. Pá, é um filme um bocado violento. É um bocado violento, é tipo... É, o filme é puxado. É um slasher normal, mas é matar. Algumas cenas de sexo e tal. Opa, e depois o terceiro é um dos meus preferidos. Pá, que é uma comédia, meio drama. Opa, mas é um bocado surreal. Pá, não sei, é que tem uma aura qualquer de fantasia. Que, opa, quem é que já viu? Eu já vi este também. E só depois é que percebi que era dele. O Technician, este até acho que já dá, não sei como é que é o título dele em português, mas eu acho que já ouvi no Hollywood ou no Fox há um tempo atrás. Estava Miguel a passar. Não sabe, mais ninguém sabe. Eu não sei se tem tradução, peraí. É o Finador, ou uma coisa assim. Peraí. Acho que sim. Mas qual é a história? Porque isto não tem nada a ver com a onda do que ele já tinha feito. Não. Isto é muita piada. É um gajo que é afinador de pianos. E o gajo uma noite vem com uma prostituta no carro e despista-se. Só que o gajo não quer admitir que se despistou com uma prostituta, porque ele no acidente, na cima, ficou surdo. E o gajo, para não perder o emprego... São das nalgas quase, caramba. Não, pô, mas, parece, é. É um bocado. O gajo, para não perder o emprego e para não perder o seguro de saúde, não é? O gajo não diz a ninguém. E tenta safar-se, tenta desviar-se dos trabalhos e tal, o gajo é meio freelancer. Até que um dia há um problema na Orquestra Filarmónica de Londres e os gajos ficam sem um afinador deles e pedem este gajo para ir. Pá, o gajo chega lá, não é surdo, no meio daquela alta roda dos músicos do mundo, e então encontra uma maestrina, que é a maestrina suplente da orquestra, que não é a principal, mas sim, é tipo uma pessoa... é um papelasso. Ela na cadeira de rodas. E ela, pá, e o gajo, e ela, quer dizer, fazem uma dupla, não é? E ela dá-lhe umas dicas para a esquerda e para a direita, e o gajo lá consegue afinar os pianos todos. Pronto, e no fim ficam juntos, tem aquela vertente meio comédia romântica também. Pá, este filme tem piada, porque é um bocado fora, porque tem... Apesar de ter esta história um bocado banal, tem um ambiente assim meio fantasia. Tu não sabes bem o que é que está a acontecer, o que é que não está. É verdade, Eu gosto muito deste filme. É muito diferente, não é? Conseguir ali pisando vários géneros e ao mesmo tempo tem muita identidade e é muito engraçado. O filme está muito bem. Eu fui às prateleiras todas do São Joaquim e não encontrei lá nenhum. Tu tinhas dito para ver este? Não, mas eu tenho o DVD até. Epá, não encontrei lá nenhum. Fui aos sítios todos que costumo ir. Sou Joaquim, não encontrei lá nenhum. Uma coisa impressionante. Eu vi já há algum tempo, depois por acaso não o tirei. Este é de 97. É. 97 ou 98, 97. Pá, e depois o quarto filme dele é 2001. O gajo, coitado, também não era muito... passava algum tempo entre filmes, o gajo devia ter um emprego secundário, não é? Senão também não era isso que lhe dava grande... Que é há pouca informação sobre ele, sobre o que é que ele fazia, as biografias que há na internet. Sim, e ele também não dava muitas entrevistas, nem nada. Era mesmo um gajo low profile. Pá, eu por acaso até fico um bocado surpreendido, porque eu pensava que houvesse mais coisas, não é? Mais informação. É, há pouca informação. Não. Assim, sobre a morte dele e aquilo que tu disseste, e aí há vários artigos sobre isso. Aliás, eu acho que ele até se calhar ficou famoso por causa dessa morte, né? Pois. Sim, mais por isso do que pelo resto. Se calhar nem estávamos a falar dele se não fosse o gajo não se tivesse suicidado. Pá, o 4 é um filme que é também genérico, é um slasher, que é o Madhouse Flynn 3. Que é... Esse não vi. Também não. Opa, aliás, acho que não vi nenhum dessa saga. Esta saga também é uma saga daquelas super merdosas. Sim, mas já viste? Opa, é assim, dizer que o vi, passei-lhe os olhos, mas não é nada especial. Quando vi ao comando na outra televisão. Exato. Não, isto é tipo uns gajos, uns putos que vão para um sítio qualquer e morrem um, pô, basicamente. Lá com o Madhouse Flynn. Depois, o quinto filme é um filme um bocado mais forte e eu acho que este filme, isto passou mesmo em cinema e o gajo com este filme teve algum sucesso comercial, que é o The Powers That Be. que é um filme. É de tribunal, não é? É de tribunal. Ah, pá, mas tem piada, porque o filme, até o primeiro ato parece um filme de tribunal, mas no fim do primeiro ato entram os assaltantes de um banco dentro do tribunal. Não sei se vocês já viram. Não, isso nunca vi. Também não vi. E, mas vejam não o trailer. Vi, não encontrei também para sacar. Vejam o trailer, por acaso o trailer também conta um bocado a história demais, porque se isto fosse só comercializado como sendo um filme de tribunal, era uma surpresa do caraças. Os gajos entram, uns assaltantes de banco vêm fugidos e entram no tribunal e metem aquela moto toda a refém. Pá, e depois aquilo até ao fim é os negociadores e os gajos dentro do tribunal, e há também uma tentativa de revolta por parte dos reféns. Pá, mas depois aquela merda é uma matança do caralho. E, mas não é gráfico, nada de gráfico, porque este filme é, acho que é para maiores de 12. Epá, depois no fim acaba com uma equipa de intervenção e o caralho, depois vocês têm que ver, tem uma reviravolta ou outra, mas este filme é capaz de ser dos filmes dele mais orçamento e mais composto, e se calhar o que mais projeção teve. E com o melhor elenco, se calhar, também. Sim, não? Sim, sim, sim, sim, e, sim. E ganhou, estou aqui a ver no site do IMDb, um Blue Ribbon Award, que não faço ideia o que seja, mas é uns prémios quaisquer japoneses, não faço ideia se são importantes ou não. Mas se ganhou. Se calhar este gajo é daqueles fenómenos que é famoso no Japão, não é? Os japoneses são um bocado esquisitos nessas merdas. Bom. Por causa alternativo. Papá, e depois em 2011, isto para acabar, que esta merda já vai longa. Ele fez o Solar Breakdown, que é também sim, um daqueles esse filmes. Vi, esse eu vi. Pois, este é sci-fi, não é? Este tinhas que ver. Yeah. Este é o último dele, estás a dizer, para acabar. Não é o último. Não é o último. Que é uma história também de uns gajos que fogem da prisão e entram acidentalmente numa zona de experiências do governo, que fazem experiências com. Vocês já viram? Climáticas, não é? Sim. Uma merda com o clima. Epá, já vi. É fixe, é só a pena não ter mais orçamento, porque senão dava um filmaço do caralho. Depois há um problema com um sistema fotovoltaico, e depois um dos gajos, um destes foragidos da prisão, era afinal um agente francês que ia tentar boicotar a experiência, porque aqui eu acho que se a merda corresse mal, fodia logo meio continente, ou caralho. E depois no fim acaba num twist do caralho, que os gajos dão... Eu não preciso muito aprender que eles vão, mas epá, não vou contar. Mas aquilo lá. Sim, é spoiler, mas mete. Tem o seu. Mete, não sei se podemos dizer, mas pronto, mas é mesmo sci-fi da pesada. Eu vou falar só aqui na experiência da Filadélfia, para as pessoas terem mais ou menos uma ideia, não é? Viste, Carlos? Eu gosto, não vi, mas gosto da coincidência. Abri aqui a página da Awards do filme e nomeado para um Razzie. E o que é que o Miguel disse? Eu gostei bastante. Nomeado para um Razzie, é isso. Mas eu nem sequer sei como é que. Porquê? Porque o filme até nem é. Bem, tem aquela aura assim mais. É um bocado com os efeitos especiais de sci-fi, não é? Mas acho que lida muito bem com isso, não é? Sim. Sabe as suas limitações e trabalha bem isso. Pronto, os atores também não são a melhor coisa do mundo, mas epá, não, porque eu acho os gajos aqui, o foco não era os atores, o foco era mesmo esta plot sci-fi, dá-me ideia. Sim, exatamente. E depois o último que ele fez, antes, em 2015, um ano antes de morrer, é o The Mafia Bulletin, que é Bullet, não é? Que tem o trocadilho com Bullet de bala. Esse também vi. Este podia ser o tipo o Scorsese dele, não é? É um bocado. Eu, dentro das suas limitações, até achei muita piada ao filme, porque apanhou-me completamente desprevenido aquele final, porque eu nunca pensei que aquilo fosse uma história verídica. E de repente acontece tudo o que acontece, né? Ele, ninguém acredita nele, está sempre a tentar provar que é um agente infiltrado e ninguém... Eu acho que já vi esse filme também a mim uma vez, né? O agente infiltrado de repente perde a identidade e a única pessoa que sabe que ele é agente infiltrado morre. Acho que já vi esse filme 3 ou 4 vezes. Mas o que me choca, ou o que dá alguma profundidade a esta história, foi no final nós vermos aquelas as fotografias do verdadeiro agente, do que aconteceu. E uma pessoa fica ali completamente chocada, porque pensa que aquilo tudo é filme, não é? É feito para cinema, e depois vemos que afinal foi tudo baseado numa história verídica. Eu acho que também os gajos não devem ter falado logo nisso no início, que é para não dar aquela ideia que é um bocado parecido com o Serpico, não é? Porque... se fores a ver, isto tem mais ou menos o mesmo plot, só que é mais atual, mas pronto, este não é tão obcecado como o Sérpico. E uma coisa que o Burleson faz bem é ele sabe das suas limitações, provavelmente de orçamento e até técnicas, e tu não vês cenas de ação, ou seja, não é aquele filme de série B, tipo aqueles filmes do John Cena, não sei o que, que metem para ali pontapés ao barulho. Não, isto é um filme muito mais psicológico, muito mais de sofrimento emocional quase, e portanto não notas que é um filme de baixo orçamento, é uma história bem contada. É, ele trabalha bem isso. E, epá, gostei, foi uma boa. Depois de não ter gostado nada do primeiro que tinha visto, este foi uma boa. Mas esta parte de ser verídico, pá, também quer dizer, vamos lá ver. Eu acho um bocado conveniente. Sim, se não sabes até que ponto é verdade tudo o que acontece ali. Isso é como em tudo. Né? Aquela parte no meio que o gajo fica lá numa igreja e está lá protegido porque é os monges, ou o que é, quer dizer, é um bocado conveniente, mas até parece um bocado clichê, não é? Quer dizer, sim, sim, só mesmo investigando a história verdadeira é que tu descobres. Algum de vocês quiserem ler o livro, depois partilhem connosco. Sim. É adaptação, não é? Mas pronto, mas uma pessoa fica sempre um bocado. Mas pronto. Muito bem. Olha, é bom também para os nossos ouvintes descobrirem um bocado a cinematografia do Burleson. Não é? Sim, acho que é um... Uma carreira curta, parece quase o Tarantino, tem poucos filmes. Mas já há aí um blog qualquer, eu não sei qual é, um destes blogs até que, sim, mais que publica mais frequentemente, que fez um especial dele agora aqui há pouco há uns tempo. Meses. Sim, sim, sim. Não, sim, dessa malta que nós conhecemos, agora não me lembro qual é. Mas eu acho que é especial. Tem que ver isso porque realmente, pá, vale a pena. Bem. Muito bem, olha. Foi bom, Pedro. Tá foi feito. Bom para desenjoar dos temas pseudotens do Miguel. Fica a dica. Falta, olha, provavelmente um dos projetos que o Borbosan tinha antes de morrer era um animal a falar, ou um cão a jogar basket, uma merda qualquer. E agora levanta-se uma questão, com a morte tão, uma história tão, como é que o termo que eu hei de usar, tão invulgar do seu suicídio, que o levou ao seu suicídio, quando é que será feito o filme baseado numa história verídica sobre a sua... Sobre ele, exatamente, sobre o revelar. Eu acho que a história dele é um bocado banal, não é? Quer dizer, o realizador que faz filmes... Eu acho que até já fizeram parecido no... Ai, no Black Mirror, não é? Com a câmara que filmou o que não devia ter filmado, é um bocado também como revelar o teu histórico de pesquisas, não é? Sim. Dava para um episódio de Black não, Mirror. Não, mas atenção, que esta questão do histórico dele ter sido revelado, isto não foi nenhuma vingança pessoal. Isto é uma merda que o gajo foi apanhado num escândalo em que foram apanhados não sei quantas fotos, mil pessoas. As fotos do iCloud daquelas atrizes, daquelas. Exatamente. Foi o fapning dos realizadores. Estava-me a faltar. Mas o gajo teve azar, porque dessas tal não sei quantas mil pessoas era o único gajo famoso, não é? Pois, sim, o famoso. Então. E se fodeu. Muito bem, sim senhor, sempre a aprender. Fica a dica.